ficasses só e te afastasses. Foi o que te pedi, sabe-lo bem. E quando me deixasses, nem falasses do fim do nosso amor. Por aqui, como se a vida continuasse mesmo entre nós dois, tristemente iludida, a despedida para um adeus cruel, mas só depois. Como se o fim do amor fosse algum crime. Se com palavras gastas, tu te afastas, mas queres que de ti eu me aproxime. É que talvez não saibas que te amei, que esse louco amor não continua. De tanto que passei, desesperei. E se a saudade é minha, a culpa é tua. Talvez não saibas que te amei e que esse louco amor não continua. De tanto que passei, desesperei. E se a saudade é minha, a culpa é tua.